Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. E de janeiro a outubro de 2014, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu 1.238.479 visitantes. Só em outubro foram 138.997 ingressos vendidos ali no atrativo. O volume é maior do que o verificado no mesmo período do ano passado, quando 1.205.269 brasileiros e estrangeiros passaram pelo local, e equivalente aos números de 2012, melhor ano da história do parque. A expectativa até o término de 2014 é de que a marca de 1,5 milhão de visitantes seja novamente superada, tendo em vista os períodos de média e alta temporadas em novembro e dezembro. Se confirmado, será o terceiro ano consecutivo em que o parque ultrapassa a barreira do 1,5 milhão de visitantes, consolidando uma tendência iniciada após a explosão das cataratas das mídias nacionais e internacionais, um fator que contou com o impulso também de ações de marketing, como a candidatura das quedas d'água compartilhadas por Brasil e Argentina à lista das 7 maravilhas naturais do planeta. Na próxima terça-feira, dia 11, o setor turístico de Foz do Iguaçu relembra o terceiro aniversário desta escolha, ocorrida no dia 11/11/11. Em alusão à data, será realizada nas mídias sociais a campanha Cataratas Day, no qual internautas de todo mundo são convidados a postarem seus perfis nas redes Facebook, Twitter e Instagram. Apenas para citar as mais populares, fotos e vídeos feitos nas Cataratas do Iguaçu usando a hashtag CataratasDay. A escolha das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas foi, sem sombra de dúvida, ponto fundamental para uma virada na imagem do destino Iguaçu no Brasil e também da cidade de Puerto Iguaçu na Argentina. No caso do lado brasileiro, contribuíram as constantes ações de marketing voltadas ao público nacional. A campanha Foz do Iguaçu Destino de Luxo, voltada a quebrar os preconceitos de baixa renda, entre aspas, em relação à Foz do Iguaçu. A realização de eventos esportivos como os X Games e a Copa do Mundo em termos de projeção de imagem aqui de Foz do Iguaçu. E o fato de que Foz vem nos últimos anos profissionalizando cada vez mais sua atividade turística, como provam exemplos como a consolidação da gestão integrada do turismo, sistema que une ações do poder público e da iniciativa privada e vem sendo replicado em outras cidades turísticas. No programa de hoje falaremos também sobre as comemorações do Dia do Hoteleiro, que é formalmente celebrado neste domingo, porém as atividades de comemoração tiveram início ao longo da semana com ações sociais envolvendo alunos de escolas municipais de Foz do Iguaçu, um belo projeto levado adiante pela BIH e pelo Rotary Clube Cataratas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 8 de novembro de 2014. Bom dia! Chefe do Parque Nacional do Iguaçu fala sobre manifesto emitido por entidades do turismo iguaçuense. Hotéis de Foz do Iguaçu serão destaque na edição 2015 do Guia 4 Rodas, figurando entre os melhores do país para viagens com a família. Rede Mabu de Hotéis prepara a inauguração de novo hotel na Terra das Cataratas. Conferência Municipal de Turismo foi remarcada para o próximo sábado, dia 15. Dia do Hoteleiro terá jantar comemorativo na terça, aqui na Terra das Cataratas. 11 horas e 9 minutos. O CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante na área central de Foz está na casa dos 24 graus, umidade relativa do ar de 96%, ventos a 6 km por hora. E a previsão do tempo para hoje aqui, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, pelo menos não inclui chuvas. Temos previsão aí de sol entre muitas nuvens. Essa é a previsão para os próximos períodos aqui na Terra das Cataratas. A máxima pode chegar aos 31 graus no período da tarde. Para amanhã, domingo, nebulosidade variável, mínima de 16, máxima de 31. Para segunda-feira, também nebulosidade variável, mínima de 17, máxima de 31. Chuvas de novo aqui na fronteira, na terça e na quarta, segundo o CIMEPAR. Para quarta-feira, inclusive, podem ocorrer temporais aqui no extremo oeste do Paraná. Falando agora da região dos aeroportos, os aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão agora abertos para pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu opera normalmente, também o Aeroporto de Puerto Iguaçu na Argentina e o de Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este no Paraguai, operam sem restrições. Na 277, perímetro urbano de Foz, o movimento segue sendo maior no sentido Foz do Iguaçu. Atenção ao se deslocar ali pela Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, o movimento no sentido Foz é mais do que o dobro que aquele que é verificado no sentido Cascavel. Muito cuidado também ao passar pelos trevos urbanos. Na Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai, temos agora o principal ponto de lentidão, é a passagem pela aduana brasileira. Fila de mais de um quilômetro agora na descida da 277, para quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil, fila também em toda a extensão da Ponte da Amizade. Ponte Tancredo Neves com lentidão na passagem pela aduana argentina, BR-469, movimento maior no sentido Cataratas. Cataratas do Iguaçu, que estão neste momento com vazão de 800 mil litros de água por segundo, cerca de 60% do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Usina de Itaipu com todos os atrativos abertos. Atenção enquanto a mudança no horário da iluminação monumental, que entra uma hora mais tarde devido ao horário de verão. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino em Foz do Iguaçu tiveram a oportunidade nesta semana de conhecer alguns dos principais hotéis da cidade. Em entrevista à CBN nesta semana, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, aqui na região de Foz do Iguaçu, Simone Villanueva, falou sobre as atividades realizadas no âmbito da Semana do Hoteleiro em parceria com a Rotary Cataratas e a ABIH. Dia do Hoteleiro, que é celebrado no dia 9, amanhã, domingo, mas o jantar comemorativo será na terça-feira. Essa data foi instituída em 1936, dentro de um congresso que teve da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. E aí, todo ano, nós comemoramos essa data e esse ano nós não vamos comemorar dia 9, a festividade vai ser dia 11. Mas nós fazemos, desde 2002, uma ação junto à comunidade, né, que é o que nós estamos fazendo essa semana toda aqui em parceria junto com o Rotary aqui de Foz do Iguaçu. É uma atividade bastante interessante que envolve, inclusive, crianças aqui da comunidade de Foz do Iguaçu. Como é que funciona? Os hotéis abrem as portas para a visita de alunos da rede municipal de ensino? Isso. Os hotéis, assim, nós sentimos que o turismo tem muita importância para a comunidade, assim, para a cidade. Então, às vezes, a comunidade fica fora dessa importância, não percebe tanto a importância. Então, os hotéis abrem as portas, recebem as crianças para um café da manhã, fazem diversas brincadeiras, levam para conhecer. Existe toda uma interação entre o ambiente do hotel junto com essas crianças, que muitas vezes elas nem entrariam, porque no decorrer da sua vida vão trabalhar em outras áreas, escolhem outras coisas para fazer e acabam não frequentando os hotéis da própria cidade. Então, essa é uma forma de um contato, de uma sensibilização quanto ao turismo, de uma questão da parte social também, que a gente acha muito importante, porque o Rotary ele é muito ligado com essa parte social. O clube que está dando apoio aqui para a gente é o Rotary Clube Foz do Iguaçu Cataratas. Eles têm sido parceiros aí já há bastante tempo, é a 13ª edição que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente quer que essa criançada de hoje enxergue uma possibilidade no turismo, não só como campo de trabalho, mas também no turista como uma grande fonte de renda para a cidade. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão do turismo como campo de trabalho, porque muitas vezes essas crianças, apesar de elas não terem visitado um hotel anteriormente, elas conhecem pessoas que trabalham nesse hotel, quando não pessoas da própria família também trabalham nos hotéis aqui de Foz do Iguaçu. É uma forma de aproximar justamente essas crianças de um futuro campo de trabalho, de entender também o que muitos de seus conhecidos fazem como atividade de renda? É justamente isso. Existem alguns hotéis que já fazem um dia dos filhos, que levam os filhos para conhecer onde os pais trabalham, os pais podem levar as crianças nas suas áreas de trabalho e tudo mais. Mas essa ação aqui específica é com as escolas e é uma aproximação. Porque a gente sente muito que hoje em dia as pessoas acham que trabalhar sábado e domingo é uma coisa muito complicada, né? Você sabe bem disso, o que é a gente não ter feriado, E, de um lado, é muito gratificante. Então, e nós achamos que essas crianças, elas são o futuro realmente da nação, elas são todo o futuro, são as próximas gerações aí. E elas, quanto mais amigas do turismo elas forem, melhor para a cidade, melhor para toda a comunidade. Então, a gente reforça muito isso. E elas se divertem, é muito legal de ver, sabe? O quanto elas se divertem, o quanto elas gostam, o quanto desmistifica para elas, assim, esse ambiente. Você vê o encantamento nos olhos, é gratificante, é muito legal. E eu me lembro até em edições anteriores dessa atividade, eu acompanhei uma das visitas a um dos hotéis ali na Avenida das Cataratas, e é impressionante mesmo a reação das crianças, porque muitas vezes elas passam de ônibus ali na frente, olham, né, aquela fachada mais luxuosa, mais ornamentada, enfim, os carros, né, muitas vezes mais luxuosos, também parados no pátio destes hotéis, e acreditam que jamais vão poder entrar ali. E aí quando entram e percebem, né, a estrutura que existe lá, enfim, percebem que existe a possibilidade delas frequentarem também aquele ambiente, torna muito interessante a situação, porque muitos deles colocam até na cabeça como uma espécie de sonho hospedar-se em um hotel, ou seja, é uma forma de aproximar e também plantar uma sementinha ali para o futuro turista. Olha que você tocou num ponto super importante, porque isso que você colocou, né, que o visual do hotel às vezes cria uma barreira mesmo, que a pessoa acha que aquele lugar é muito distante da realidade dela. Mas, literalmente, ele vai ver que existem pessoas que desfrutam a vida, que existem pessoas que têm uma outra forma de lidar com a relação de trabalho, e que aproveitam isso. Então, eu acho essa tua colocação foi fantástica, porque realmente nós também queremos que ele vire um turista, que ele vá para outros lugares e que aproveite e desfrute muito a vida, porque de estresse a gente já está todo dia e a gente precisa de umas folgas de vez em quando, né? Isso todo mundo em todas as categorias, né? Lista de hotéis participantes nesta edição. Eu vejo aqui, até enquanto nós conversávamos fora do ar, eu fui anotando aqui alguns dos hotéis que participam, porque é uma ação aí que é, digamos, voluntária, né, por parte dos hotéis engajando-se nesta campanha. Temos aqui o Hotel Recanto, o Iguaçu Golf Resort, o Bela Itália, Mabu, Bourbon, Panorama, Nadai, Del Rey, o Albergue Pau de Mar, o Hotel Ibis, o Turrance, Suíça, Continental, Tarobá, Viale, enfim, uma série de hotéis aqui de Foz do Iguaçu, todos eles engajados nesta campanha, essa ação social do Dia do Hoteleiro? Eles são parceiríssimos nossos, abrem as portas sem custo nenhum, tanto para BH quanto para o Rotary, não tem custo nenhum. E eles, assim, têm o maior prazer em receber essa criançada e mostrar o hotel, aquilo que eu te falei, sabe, de fazer atividade, fazer brincadeira e tudo. Então, assim, é um dia especial para essas crianças. E esses parceiros, se não fossem eles, a gente não conseguiria realizar essa ação que a gente considera que é de extrema importância de acontecer, sabe? A gente é muito, muito grato mesmo a esses hotéis, porque o primeiro dia foi no Recanto e eu estava lá na hora que as crianças chegaram, assim, A alegria é, você mesmo já viu, é muito, muito bom. Eu acho que é o que mais gratifica tanto a gente quanto ao hoteleiro, é ver o entusiasmo dessas crianças. Vamos aproveitar a data do Dia do Hoteleiro, que é comemorada agora dia 9, né? Lembrada no calendário no dia 9 de novembro. Vamos falar um pouquinho até do panorama do setor de hotelaria aqui em Foz do Iguaçu e no Brasil. Temos anúncios de vários investimentos, né? Não apenas em Foz, mas também em Porto Iguaçu, na Argentina, agora em Ciudad del Este, no Paraguai, o anúncio da construção de um hotel e cassino ali próximo à Ponte da Amizade. Como é que está esse setor atualmente aqui na nossa região? Olha, Guilherme, eu vejo assim, está crescendo bastante, está aumentando bastante. Nós temos alguns gargalos que eu vejo que com o tempo nós vamos ter que arrumar isso, que é, por exemplo, o aeroporto. A quantidade de voos que nós temos hoje ainda é pequena. A ideia que existe é de se tornar, Foz do Iguaçu se tornar um hub da América do Sul, então, quer dizer, ampliar o aeroporto, ampliar a quantidade de voos, ampliar, fazer mais uma pista. Aí sim, eu penso que nós vamos conseguir. Nós temos algumas dificuldades, acabei de voltar agora de viagem, teve um evento na Argentina, teve um outro no Chile, estou retornando agora, cheguei ontem, e a maior dificuldade que nós temos é essa mesmo, é o acesso, é o aéreo. Então, porque as pessoas preferem de ônibus, tanto do Chile quanto da Argentina, a distância é relativamente grande. Na Argentina, os problemas são outros, que a Cristina Kirchner está taxando e tudo. É uma questão de, até da questão do dinheiro, né, da circulação do peso argentino. Né? Isso, e ela está taxando em 35% para você sair do país. Então, quer dizer, tem uma dificuldade grande, por isso que está aumentando muito, está fomentando muito o mercado interno. No Paraguai, o Paraguai, Assunção abriu diversos novos voos, está recebendo novos voos e tudo, então existe também toda uma perspectiva de aumento de fluxo de turistas lá. E aqui nós também temos, então assim, eu penso que nós temos que trabalhar esses gargalos e a hotelaria, a tendência é só crescer mesmo e cada vez a gente ter mais, porque nós temos... Nós somos o segundo destino do Brasil para estrangeiros e nós temos cada vez mais, a estrutura está melhorando, cada vez mais está se ampliando as ofertas, as coisas que existem em Foz para se ver. Então eu vejo que Foz do Iguaçu está se profissionalizando cada dia mais e essa hotelaria só vem corroborar esse tipo de coisa que está sendo feita, né? Então as duas estão andando mais ou menos juntas. No período da Copa do Mundo nós observamos aí com relação aos estrangeiros que estiveram no Brasil, reclamações quanto ao preço dos hotéis no Brasil, mas, por outro lado, muitos dos que vieram para cá, talvez até por aquela visão tradicional que se tem do Brasil, a questão de, né, a miopia, né, o Brasil é uma floresta, enfim, tudo mais, aquele estereótipo que se tem lá fora, muitos saíram surpreendidos também com a estrutura das cidades e dos hotéis brasileiros. Como é que isso pode repercutir na imagem da hotelaria brasileira no mercado internacional? Olha, em termos de hotelaria nacional, assim, eu te digo, Rio de Janeiro e São Paulo foram os lugares que mais tiveram retorno com a Copa do Mundo. Foz do Iguaçu, infelizmente, não teve muito retorno, foi mais ou menos um fracasso, né? Os hotéis fecharam em baixíssima ocupação, tanto junho quanto julho. Porque diminuiu a quantidade de turistas brasileiros também, né? Muito, porque o aéreo aumentou demais, então daí estava mais fácil ir para o exterior do que vir para Foz do Iguaçu. Então, foram diversos fatores que acabaram fazendo com que isso acontecesse. Mas o que foi interessante foi ver que realmente os turistas, vieram muitos turistas de diversas partes do mundo e que saíram encantados porque não esperavam encontrar Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro um pouco mais, mas São Paulo, a estrutura que é. As pessoas, elas não entendem que o Brasil não é a Amazônia, né? O Brasil... Tem cidades super estruturadas e a gente fala assim, ah, mas é uma ignorância. É uma ignorância e uma miopia. As pessoas não são obrigadas a saber tudo que nós sabemos no nosso país. Mas foi um trabalho que ajudou muito a Copa do Mundo a divulgar o Brasil para o mundo inteiro. Então eu vejo que, do mesmo jeito que outras cidades-sedes tiveram o seu retorno a longo prazo, que é um prazo que inicia de 5 a 7 anos, no mínimo, eu vejo que nós, no Brasil, vamos acabar também tendo esse retorno. Agora, no dia 11, além dessa celebração oficial, digamos, né, o ato oficial pelo Dia do Hoteleiro, teremos também uma homenagem às Cataratas do Iguaçu nas redes sociais, o chamado Cataratas Day, em alusão ao nosso destino turístico aqui, Foz do Iguaçu. Enfim, as perspectivas aqui para Foz do Iguaçu são bastante positivas nessa matéria de turismo, né? São sim. Eu vejo, nós temos a gestão compartilhada, que tem ajudado muito nesse desenvolvimento de projetos, de fazer as coisas acabarem acontecendo. Então, essa gestão se tornou muito positiva para a cidade como um destino como um todo. E isso foi excelente para todo o setor, né? E aquilo que a gente estava falando no início acaba repercutindo para a comunidade também, né? É todo um ciclo virtuoso. Essas as palavras de Simone Villanueva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui na região de Foz do Iguaçu, sobre os preparativos para o Dia do Hoteleiro e o panorama para a hotelaria na Terra das Cataratas. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que está com movimento acima do registrado no ano passado e similares ao do recorde histórico no número de visitantes em 2012. Em entrevista aqui à CBN, o chefe do parque, Jorge Pegoraro, falou também sobre o manifesto emitido por entidades do turismo de Foz, referente à unidade de conservação. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 36 minutos em Foz do Iguaçu, a temperatura neste instante está na casa dos 23, 24 graus aqui no centro de Foz do Iguaçu. E para comemorar o aniversário das cataratas como uma das 7 maravilhas naturais do mundo, uma campanha nas redes sociais acontece agora no dia 11 do 11, terça-feira. Os comitês locais da Argentina e do Brasil, que foram responsáveis pela campanha vitoriosa para que as cataratas ficassem entre as 7 maravilhas, estão desenvolvendo o chamado Cataratas Day. O objetivo é que pessoas do mundo todo compartilhem fotos ou vídeos das cataratas em seus perfis nas redes sociais, usando a hashtag Cataratas Day. A comunicação social de Itaipu organizou também algumas peças em diversas línguas para divulgar em todas as redes sociais, incentivando o público a participar desta campanha. As peças incluem posts para as redes sociais, um avatar e também um vídeo. Foz do Iguaçu é o destino brasileiro com maior número de meios de hospedagem na lista dos 50 melhores hotéis para levar crianças no Brasil, elaborada pelo Guia Quatro Rodas 2015, que vai às bancas a partir da próxima sexta-feira. Para celebrar os 50 anos da edição, foi celebrada uma série de listas exclusivas, fruto de dezenas de viagens feitas periodicamente pelos especialistas da equipe, na relação que elege os 50 hotéis com maior conforto, boa equipe de recreação e maior número de atividades infantis oferecidas, Foz aparece com 4 representantes: o Bourbon Cataratas, Iguaçu Resort, Mabu Termas, Recanto e o Recanto Cataratas, ali no trevo da Avenida Costa e Silva com a BR-277. Porto de Galinhas em Pernambuco, Praia do Forte na Bahia, Mangaratiba no Rio de Janeiro e Barra do Piraí também no Rio de Janeiro ficaram na segunda colocação com 2 hotéis indicados cada. CBN Turismo. E o Parque Nacional do Iguaçu recebeu nos 10 primeiros meses do ano 1.238.479 visitantes. Em entrevista à CBN Foz, o chefe da unidade de conservação, Jorge Pegoraro, destacou que essas cifras são melhores que as de 2013, similares às de 2012, que foi o melhor ano do parque, mesmo tendo sido um ano atípico marcado pela redução no número de visitantes brasileiros durante o período da Copa do Mundo. Um ano bastante difícil, né? Um ano tumultuado com Copa do Mundo, com eleições e principalmente para quem trabalha no ramo do turismo, com poucos feriados, né? Os feriados neste ano coincidentemente caíram nos finais de semana, prejudicando um pouquinho a visitação aqui, principalmente na nossa cidade, né? Nós sabemos que Foz do Iguaçu recebe muitos visitantes que vêm curtir, né, a cidade, o Parque Nacional, as atrações turísticas da cidade, as compras no Paraguai e Argentina, e gosto de ficar nos hotéis da cidade, 3-4 dias, né? Então, quando não temos esses feriados prolongados, realmente a visitação no Parque Nacional, ela cai um pouquinho. Então, nós temos aí uma visitação até outubro, né, de janeiro a outubro de 2004, nós estamos com 1.238.000 visitantes já, então já passamos aí de 1.200.000 visitantes nesse ano. É uma marca muito importante em função desses problemas, né, que nós já elencamos. E ela é maior do que a visitação no mesmo período do ano passado, de 2013, porém está muito parecida com a de 2012, que é o recorde atual de visitação do Parque Nacional, né, com 1.535.000 pessoas. Então nós estamos ali oscilando entre 2012 e 2013. 2012 foi um ano fantástico para a visitação do parque, bateu todos os recordes de visitação. E 2014, então, nós estamos aí muito próximo de 2012 e superiores a 2013. E interessante, Guilherme, faltando aí cerca de 300 mil visitantes, então, para nós batermos esse recorde. 300 mil visitantes não é impossível de conseguirmos nos meses de novembro e dezembro. Até, né? Porque dezembro é um dos melhores meses de visitas ali no parque, né? Exatamente. Então, o ano passado se superou essa marca de 150 mil visitantes em cada mês de novembro e dezembro do ano passado, 2013. Então, nós esperamos que também esse mês, que está trazendo bastante eventos para a cidade também de Foz do Iguaçu, mais a visitação nos finais de semana já é superior, né, à média diária. Então, dezembro, com festas aí de Natal e Ano Novo, esperamos que a cidade receba bastante turistas. Então, há uma possibilidade, né, de nós atingirmos aí, até de quebrarmos o recorde de 2012. Com certeza, nós vamos estar acima do ano passado, 2013, que já é uma marca muito interessante, né? Mas é importante também colocar, Guilherme, que a gente começa a olhar os números. E a gente tem uma projeção muito boa também, não quero falar ainda em porcentagem, mas uma projeção muito boa para 2015, em função de que 2014, com os problemas que tivemos, nós permanecemos com uma visitação importante, e 2015 com uma série de feriados prolongados, né, que vamos ter no ano de 2015, deve ser um ano muito importante para o Parque Nacional do Iguaçu. E importante também no sentido de que a gente sabe que historicamente, depois de um grande evento como o caso da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, os efeitos para o turismo receptivo do país que abriga esse tipo de evento, ele vem nos anos posteriores, né? Exatamente. Nós estamos agora recebendo setembro, outubro, novembro e dezembro agora, muitos visitantes estrangeiros, né? Ontem mesmo eu falava com um guia que fala em russo, recebendo aqui várias pessoas, né? Vários visitantes da Rússia, do leste europeu. Então, realmente, a propaganda, né? A mídia referente ao Brasil com relação à Copa do Mundo. A Copa do Mundo não trouxe, né, aquele número de visitantes para Foz do Iguaçu, como nós imaginávamos, né? Mas, em compensação, o Rio de Janeiro, os locais onde São Paulo, onde foi a sede mesmo dos Jogos da Copa, houve uma visitação muito grande, né? Mas, infelizmente, Foz do Iguaçu ficou um pouquinho fora desse circuito. Mas a mídia, né, gerada, a mídia positiva, a mídia espontânea para o mundo todo foi espetacular. Então, vamos ter que sentir naturalmente aí para os próximos anos o resultado dessa mídia positiva. E falando em mídia positiva, agora, terça-feira, agora, dia 11 de novembro, temos mais uma marca com relação às Cataratas do Iguaçu, os 3 anos da eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta, algo que ajudou também nessa exposição da nossa paisagem internacionalmente? Com certeza, né? E muito bom o comitê organizador aqui local, né, de Foz do Iguaçu e também aqui de Porto Iguaçu, né, estar fazendo essa ação, lembrando o dia dessa vitória, né, das Cataratas do Iguaçu, já que não são só brasileiras, né, são também argentinas, com uma das 7 maravilhas do mundo. Eu acho que foi muito inteligente essa ação desse grupo, né, organizador, de lançar nas redes sociais, né, nesse dia 11, imagens, fotografias e vídeos, né, das cataratas. Uma campanha para que todos participem, né, compartilhando imagens das cataratas nos perfis nas redes sociais. Exatamente. Né? Já que foi, né, através do voto, né, popular mesmo, voto através da internet, onde vários internautas aí, a comunidade, não só aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil, do exterior também, né, escolheram aí as 7 grandes maravilhas naturais aí do mundo. Então, Foz do Iguaçu foi contemplado, as Cataratas do Iguaçu foram contempladas, então nada melhor do que a gente comemorar nesse dia 11 aí, essa data tão importante. E você que tem fotos, que tem vídeos das Cataratas do Iguaçu, já vá se preparando desde agora, terça-feira, dia 11. Você pode postar essas imagens na internet, em qualquer rede ali que você usa, seja o Facebook, o Instagram, o Twitter, usando a hashtag Cataratas Day, Day de dia em inglês, Cataratas Day, para que então isso seja compartilhado ao redor de todo o planeta. Pegoraro, vamos falar também a respeito de questões aqui do Parque Nacional do Iguaçu. Nós até conversávamos fora do ar aqui. Hoje há informações no jornal A Gazeta do Iguaçu. Ontem o portal H2 Foz publicou também um texto com um manifesto a respeito aí do setor turístico de Foz do Iguaçu quanto ao Parque Nacional do Iguaçu, cobrando até algumas posições do governo federal, dos órgãos federais, quanto a este tema. Como é que está essa situação ali, revisão do plano de manejo do Parque Nacional? Como é que isso está sendo avaliado no âmbito da administração local? É verdade, Guilherme. É realmente uma situação preocupante, né? Nós temos acompanhado aí através da mídia um manifesto que está sendo gerado aqui pelas instituições de turismo, né? Locais, o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo, enfim, todos os órgãos aí que estão trabalhando com turismo na cidade. E esses órgãos, essas instituições reconhecem, Guilherme, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Parque Nacional do Iguaçu nesses últimos anos. Um trabalho de diálogo, um trabalho de organização, de planejamento, de melhorias, né, internas da unidade. Não só as melhorias da infraestrutura, do atendimento ao visitante, mas melhorias em termos de planejamento mesmo, macro do turismo, né? Foi criado aqui uma gestão integrada do turismo, onde o parque participa de todas as reuniões. Então, realmente, esse trade turístico reconhece esse trabalho dos últimos anos. Agora, acontece que há um distanciamento muito grande hoje no Instituto Chico Mendes, no ICMBio, né? Nacional das pontas, nas pontas. Então, a nossa sede é em Brasília, né? A nossa organização, a nossa mãe, a nossa casa-mãe está em Brasília. Nós temos aí o Instituto hoje com mais de 300 unidades de conservação espalhadas pelo país. Todas são importantes, né? Vários parques nacionais abertos à visitação e também recebendo muitos turistas, assim como o Iguaçu, o Parque da Tijuca, Fernando de Noronha, etc., né? E esses parques cada vez mais aumentando a demanda de trabalho, aumentando a demanda de visitação e também aumentando uma demanda de Brasília, da nossa diretoria, da nossa presidência, e realmente as respostas não têm vindo com tanta rapidez, com tanta agilidade como a gente gostaria. Então, alguns fatos realmente ficam um pouco para trás, né? A situação aqui que nós passamos por uma concessão de esportes radicais dentro do parque, né? Do Cânion Iguaçu, do arvorismo e do rapel, houve o vencimento dessa licitação e não houve por parte do ICMBio uma preocupação na renovação, né, desse contrato, de uma nova licitação, conduzir os mesmos trabalhos, né, que vinham sendo feitos. Então, realmente é importante esse manifesto nessa hora. É uma hora de nós discutirmos toda essa experiência do Parque Nacional do Iguaçu. Eu acho que nacionalmente, né, foi um parque que abriu essas concessões, foi pioneiro nessas concessões, e nós acreditamos que agora deva haver essa discussão no sentido de ver o que deu certo aqui no Iguaçu, o que não deu certo, o que precisa melhorar, o que nós podemos fazer nesse sentido. Então, eu acho importante esse manifesto das instituições, além do que foi dirigido, né, às maiores autoridades desse país, né, a presidente Dilma, a ministra do Meio Ambiente, ao presidente do Instituto Chico Mendes. Então, são as maiores autoridades que estão aí podendo determinar, né, o destino dos parques nacionais, principalmente no Brasil. E eu acho que é um momento de diálogo, é um momento de entendimento, de nós revermos certas situações para a gente não prejudicar o trabalho futuro. Como nós falávamos agora há pouco, 2015 até 2016, daqui para frente, é previsível uma grande visitação nos parques nacionais, né? em função, como eu falei, de feriados, em função de Olimpíadas também que vem, em função dessa grande experiência que nós tivemos com a Copa do Mundo em termos de mídia, né, de marketing. Então, realmente, nós precisamos definir e preparar melhor os nossos parques nacionais para atendimento desses visitantes. Perguntar também a respeito de um evento de educação ambiental que vai acontecer semana que vem ali no parque? Exatamente, Guilherme. Coincidentemente, no dia 11 também, nós estamos abrindo um seminário de educação ambiental ali no Centro de Visitantes do Parque Nacional, no nosso auditório novo ali, junto ao Centro de Visitantes, onde nós vamos fazer todo o trabalho de finalização do curso dos professores, capacitação dos professores através do processo ali da Escola Parque. Então, a Escola Parque trabalha, né, durante todo o ano com os municípios do entorno do parque, trabalha não só com as crianças, com os alunos, mas também com os professores. E nesses dias 11 e 12, então, na semana que vem, nós estaremos fazendo esse seminário de encerramento dessa capacitação. Então, todos estão convidados também a fazer a inscrição para participar desse seminário ali junto à Escola Parque do Parque Nacional do Iguaçu. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 50 minutos, distrito de Marechal Cândido Rondon, a localidade de Porto Mendes, às margens do Lago de Itaipu, está preparando a segunda edição de seu festival de ecoturismo. Em entrevista aqui à CBN, nesta semana, o assessor da Secretaria de Indústria e Comércio de Marechal Cândido Rondon, Cláudio Köhler, falou sobre o evento que ocorre entre sexta e domingo, com atividades gratuitas para moradores e visitantes. Segunda edição do Festival de Ecoturismo, que estará sendo realizado entre 14 a 16 de novembro. Este Festival de Ecoturismo, como é que ele funciona? Quais são as atividades previstas nele? Ele é uma parceria entre os grupos aqui que são representados no município Marechal Cândido Rondon, tanto também como da iniciativa privada e aqui do poder público. Então, sexta-feira inicia-se toda a programação do final de semana, com uma carreata com saída aqui de Marechal Cândido Rondon até Porto Mendes. A partir das 20h30, já apresentações musicais. 21 horas, um show gratuito com Fábio e Rafael. E a partir das 23 horas, um show de funk com o Mr. Pezão, que também é gratuito. Importante lembrar que todos os dias a entrada ela é totalmente gratuita dentro do parque. Será cobrada somente para quem for acampar. Isso ali no Parque de Porto Mendes, né, na prainha, ali às margens do Lago de Itaipu? Isso mesmo. Então, o evento ele funciona assim. A partir de sábado, a programação era bem mais extensa, ela se inicia às 8 horas da manhã e se estende aí até às 23, 24 horas. No domingo, se inicia novamente às 8 horas com um passeio náutico. E no seu retorno do passeio náutico, terá uma balsa flutuante, onde está sendo preparado um restaurante em cima dessa balsa, onde estará sendo assado dois bois no rolete. E a intenção, justamente, com todas essas atividades é promover essas opções de verão que existem aqui no oeste do Paraná e que o município de Marechal Cândido Rondon, tendo sua cota ali às margens do Lago de Itaipu, também oferece aos turistas e moradores aqui da nossa região? Com certeza. Além de divulgar aqui as atrações turísticas, também potencializar o comércio do distrito de Porto Mendes. Que até comentaram um pouquinho entre as atrações que lá estarão sendo representadas pelos grupos. Teremos apresentações de jipeiros, de trilheiros, teremos a rapel, a tirolesa, apresentação de aeromodelismo, o super jump, teremos uma caminhada numa trilha ecológica sob supervisão de um grupo de escoteiros, além disso, os shows. Então é uma atração bem diversificada ao longo desses 3 dias lá no distrito de Porto Mendes. E vale a pena realmente prestigiar aí essas atividades aqui na nossa região oeste do Paraná. Para quem quer informações, pode encontrar aí, inclusive, a programação no site da Prefeitura de Marechal. Quais são as opções para pesquisar na internet? Tanto no site da Prefeitura, como também no endereço eletrônico próprio do ecoturismo, www.ecoturismo.com.br. E através do site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, como também outras informações, pode ligar diretamente aqui na Secretaria, através do 45-3284-8796. Essas as palavras de Cláudio Köhler, o chefe de gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio de Marechal Cândido Rondon, a respeito do Festival de Ecoturismo, que começa agora sexta-feira na praia de Porto Mendes, às margens do Lago de Itaipu. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos e foi adiada para o próximo dia 15 a segunda Conferência Municipal de Turismo, que acontece no Colégio Agrícola aqui em Foz do Iguaçu, a partir das 13 horas, 1 da tarde do próximo dia 15. Para a preparação do evento foram realizadas várias pré-conferências para debater o turismo da cidade e oferecer propostas para o setor com envolvimento da comunidade. Os temas das pré-conferências e do encontro do dia 15 são os seguintes: trabalho e renda, infraestrutura, educação turística e o turismo e a cidade. As entidades, instituições, órgãos públicos, empresas ligadas ao setor e comunidade participaram de discussões sobre os temas e defenderão agora dia 15 suas propostas na plenária final. E a cidade de Foz do Iguaçu passará a contar com mais uma unidade da rede Mabu de hotéis e resorts. Trata-se do Mabu Interludium Iguaçu Convention, que será inaugurado no dia 20 de novembro. O novo empreendimento está localizado em Cognópolis, o bairro do conhecimento, aqui em Foz do Iguaçu. Mabu Interludium Iguaçu, que está ao lado do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia e contará com espaço para eventos, toda uma infraestrutura ali no local. Rede Mabu presente há 17 anos aqui na terra das cataratas. CBN Turismo. Vamos agora às opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. Teremos rock alternativo do projeto COPS, que traz sucessos de bandas como Oasis, Strokes, neste sábado no Zeppelin Old Bar. No Balinas Pub, noite 70, 80 e 90, na ONU Music Hall, um convite aí para a Bud White Pool Party, uma festa particular aí que deve atrair grande quantidade de gente neste sábado. No Woods Bar Sertanejo, com a dupla Fábio e Rafael. Opções também de entretenimento noturno aqui em Foz do Iguaçu, no Paraguai e na Argentina. Aproveite aí a noite da Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do programa CBN Foz deste sábado, hoje dia 8 de novembro de 2014. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação: Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Vem aí o programa Revista CBN, na sequência o treino para o GP de Fórmula 1 do Brasil. Você acompanha aí toda a transmissão aqui nas ondas da CBN. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja, 21 anos de lazer e sabor.